lo sa, demelo a saber, me dices sí. Sé, tanta cosa sé, si vos se lo sa, demelo a saber, me dices sí. Não chega perto, não fica certo. Se você não sei, assim tão longe de mim. Você, tanta coisa vê, só quem já não sabe que vai saber, venha me dizer. Você, tanta coisa vê, só quem já não sabe que vai saber, venha me dizer. Vai ficar por fora, chegou a hora. Se você não sei, assim tão longe de mim. Eu sei, tanta coisa assim. Se você não sabe, é melhor saber, venha me dizer. Você, tanta coisa tem, só quem ainda não sabe que vai saber, venha me dizer. Vai ficar por fora, chegou a hora. Se você não sei, assim, tão longe de mim. Vai ficar por fora, chegou a hora. Se você não sei, assim, tão longe de mim. Tão longe de mim, tão longe de mim. Tão longe de mim, tão longe de mim. Don't let me. Don't let me. Don't let me.